Caramba, Cast está começando mais um querido sensacional Caramba Cast. Isso mesmo, não estou eu aqui com a dor de cabeça fodida, mas estamos aqui para gravar o nosso querido Caramba, isso mesmo. Bom, galera, bom, era para Carol estar aqui com a gente hoje, mas infelizmente a gente ia gravar ontem ela até estava aqui, a gente começou a gravar. Só que deu um problema na internet e caiu gente no Skype, que é loucuras. Porque você sabe, né, gente? Chovendo dá um negócio na internet que você não consegue usar, sua internet fica um pouco mais lenta, digamos assim. E ontem aconteceu isso com a gente, tivemos trágicos acidentes de quedas de conexão aqui. Mas enfim, estamos hoje aqui. Infelizmente a Carol não pôde entrar hoje, mas estamos nós três aqui. Para começar o casting, nós três, quem vamos apresentar? O trio Parada Dura de sempre, né? Por favor. Nossa! Por favor, Tuti! É, depois desse comentário pode passar pro Rafa, puta que pariu. Só dá um oi pra galera e até mais. E assim, Rafa. Daí. Fim, é nóis. Estamos aqui para começar o nosso querido caster. Mas antes vamos para as nossas queridas mensagens. Bom, a primeira mensagem foi do Mark. O Mark falou: muito bom cast, comecei a escutar domingo passado, principalmente a Fird. Agora tem uma pergunta: se uma pessoa nasce surda e muda, em que língua ela pensa? Ela fala em surdo-mudez, Otário. Ela pensa em braille, é uma coisa muito genial isso. Não, aí seria essa pessoa que você cega, né, Jair? Cega. Ela pensa em código Morse, digamos assim. Não, como é que é o nome da parada? Em Libra. Em Libra, ela pensa em Libra, pronto. Ela vê um montão de mãozinhas na cabeça. E eu penso em quê? Aquário? Beleza. Calma que eu tenho medo de rir. Pronto, então o próximo comentário é do Alisson. Ele falou: tomara que a minha namorada não escute isso, que ela pensa, ela vai querer terminar comigo, deu uma ideia. Bem pronto. Eu sou problemático. Oi, Mário. Oi, meu nome é Rafa. Isso. Mas vamos para. Eu não fumo, eu juro. Fuma sim, enfim. Vamos não. Para o nosso comentário. Próximo comentário é do Alisson. Ele falou: e aí, manolada? Bom, quase nunca tive sorte. Ele falou do nosso cast de sorte e azar, né? Ele falou: eu sempre tô apanhando, batendo alguma parte no meu corpo em algo. Sempre tirando muita nota baixa, enfim. E uma dessas faltas de sorte foi quando eu tava fazendo Lepacu aqui na cidade, e eu fui fazer um underbar, passar por baixo de um ferro de escada. Aí sem querer levantei a cabeça e bati o queixo no ferro. Foi uma experiência muito desagradável. Porque todos esperavam que fosse uma experiência completamente agradável. Claro, né? Eu bato a cabeça em ferro e toda vez que estou fazendo Lepacu, uma coisa sensacional. Poxa, eu me sinto completo depois dessas experiências. Mas enfim, ele falou: falou pessoal, abraços a todos. E próximo comentário, Tuti. Fauzi: tudo bem, tirando a parte de ter ficado preso na BR quase meu aniversário inteiro. E você, Tuti? Pra quem não entendeu, é porque eu sempre cumprimento os nossos queridos ouvintes e eu nunca recebo uma resposta em tempo real, mas pelo menos recebi nos comentários. Então, eu tô bem, cara, tô muito bem. E ele falou: valeu pelos parabéns aí, S2 pra vocês. Um S2 pra você. Um abraço, cara. Fauzitis! Fauzitis Brodits, que fez aniversário. Parabéns, Fauzitis. De novo. Quer te passar? A gente já cantou parabéns pra ele, enfim. Mas enfim. Mas eu quero falar parabéns de novo. Enfim. Parabéns, Fauzi. É isso aí, Fauzi. O próximo comentário também, Tuter. Rainieri falou: fala, uê, galera do Caramba. Voltei a ouvir essa semana, estava com saudades de vocês. Mas, bem, achei esse cast massa e eu acho que essa parada de sorte no jogo Azar no Amor é verdadeira. Eu tenho muita sorte em todo tipo de jogos, meus primos me odeiam por isso. E já no Amor, eu sou uma merda, o Rafa sabe bem como é que é. Oh, meu Deus, coitado, velho. Meu Deus. É isso aí, galera. Não é que ele é uma merda, é porque todas as pessoas que ele se apaixona são filhas da puta com ele. Não que eu fale que as mulheres são filhas da puta, porque elas não são. Existem várias meninas legais, altamente namoráveis. Mas todas as meninas que o Rainieri arruma, elas arranjam um jeito de ser filho da puta com ele, velho. E eu falei: Rainieri, Você tinha que ser muito bom no poker, velho. Você tinha que ser assim, bem milionário, saca? Abraça as fichas e puxa. É o Ranieri, tinha que ser assim, velho. Aqueles dono de cassino, coisa do tipo, ó, assim. É, isso. Quando ele jogasse o dado, sempre tinha que dar 6-6, né? Claro, número mágico. Mas enfim, é isso aí, valeu, Ranieri. Comentário aí. É, e o próximo comentário aqui do Luiz. Ele falou, da hora, ainda mais com a Carol. Isso. Agora não é tão da hora, então. Desculpa aí, cara. Desculpa. Fica pra próxima. Mas a Carol está ouvindo, ela ouviu quando a gente leu o comentário na nossa tentativa de cast anterior, ela achou muito legal. E ela vai, com certeza, deve estar ouvindo aí de novo e está agradecendo de novo ao Luiz aí. É o comentário do Luiz. Beleza? Bom, fim dos comentários, galera. Então continue comentando, clicando na nossa caixinha. Eu estou pensando em mudar o formato dessa caixinha. O que, é que vocês acham? Vou colocar uma coisa mais chamativa, porque as pessoas não estão clicando na caixinha para comentar. Tem que colocar tipo uma parada, um banner de 500 por 500 falando comente, saca? Então não perca. Olhem embaixo agora, vocês estão visualizando um novo envelope, digamos assim. Então clique nele e comente, sei lá, diga pelo menos o que vocês acharam do cast ou coisa do tipo, que a gente sabendo que vocês estão gostando e a gente vai melhorando cada vez mais. E não esquecendo, galera, não esquecendo que, bom, não sei o dia, mas o cast número 50 será especial, né? Estaremos fazendo 50 carambas casts, enfim, e ele será especial. E o que eu posso dar de informação assim para vocês? Digamos assim, um tiragosto sobre esse cast. Digamos que ele vai ser muito especial e terá uma presença especial, digamos assim. Beleza? Então, galera, aguardem o cast 50, ok? Vai estar muito fodástico, digamos assim. Beleza? E esse é o cast 42, então já estamos perto. Eu espero que eu consiga editar esse cast 50, porque já faz, sei lá, um tempão que eu tô tentando editar esse cast 50, porque ele tá muito foda e eu quero fazer uma coisa foda mesmo, fodástica para o 50, comemorar os 50 carambas. Então espero que eu consiga editar ele até a data que for o cast 50, ok? Bom, isso daí. Continue comentando, tweetando, divulgando, e é isso daí. Tranquilo, vamos para o nosso querido tema de hoje, que é Big Brother Brasil, é só mesmo, que é aquele programa que você mesmo, por exemplo, algumas pessoas não gostam disso, mas você tem que assistir. Por quê? Se você vai no barzinho, digamos assim, as pessoas vão estar falando de quem está no paredão. Se você vai bater um futebol com seus amigos, as pessoas vão estar falando também de quem foi o líder da semana passada. Enfim, você tem que assistir, porque senão você não vai estar, digamos assim, envolvido com a sociedade. Não, Tuti, você já passou por isso também? Cara, uma parada interessante é que quando eu era criança, eu queria assistir Big Brother pra me integrar. Mas não conseguia entender, tipo, as pessoas falavam, ah, ela é falsa. E eu não entendia porque a mulher era falsa. E hoje não me interessa mais se a pessoa é falsa, então eu não assisto. Então eu sempre fiquei na merda nessa época de assunto só Big Brother. Acho que é a época que eu menos falo, cara. Porque, sério, não tem como não falar de Big Brother. Isso. E você, Rafa? Ah, velho. Tive uma época que eu gostava muito de Big Brother. Mas foi só um Big Brother que eu gostei muito. Tipo, na verdade, tipo, não tem como você não acompanhar o Big Brother, né? Por mais que você e o Big Brother, você odeia o Big Brother, você sabe quem são as pessoas que estão lá dentro e tal, porque as pessoas que estão ao seu redor comentam. Então, o único Big Brother que eu assisti de verdade foi o Big Brother do Alemão, que eu torci pro Alemão ganhar, mas depois parece que eu tomei um pouco de nojo do Big Brother e não conseguia ver mais nada de produtivo, né, dentro daquela casa. Eu sei que depois eu comecei a perceber que o público brasileiro gosta mais das pessoas irônicas e que botam o dedo na cara dos outros pra ganhar o Big Brother, eu parei de assistir, não só no Big Brother, mas na Fazenda também, onde o Dado Dolabella ganhou. Só faltou ele bater nas mulheres lá de dentro da Fazenda lá pra ganhar. Eles só batiam as vacas lá, cara. Digamos assim que o formato dos programas assim, reality show deu uma mudada. Porque agora, antes as pessoas votavam, assim, digamos, pessoas mais humildes, que mereciam ganhar um prêmio assim, de 1 milhão. Mas agora elas votam nas pessoas mais, sei lá, mais que tacam foda-se pra tudo, digamos assim. Aí, agora todo mundo tá querendo seguir isso, todo mundo tá atacando foda-se, saca? Em época de Big Brother, parece que Big Brother sai das telas e vira vida real. Porque aí você começa a enxergar as pessoas, tipo, ah, existe aquela mulher que é uma filha da puta e bota o dedo na sua cara e se embebeda. Você conhece uma pessoa assim. E aí existe aquela que era um homem e agora é uma mulher. Você conhece uma pessoa assim. Eu sei que você conhece. Então isso é uma parada tensa. Isso. Mas, é, não, mas o que mais me emputece mesmo é nego que fala assim, garoto que fala assim, ah, só assista o Big Brother porque não tá passando nada. Mentira, tu é tarado, isso sim, né? Isso. O problema é que se ele trocar de televisão e ele for no SBT, vai estar passando a ex-BBB. Se ele botar na Rede TV, vai estar uma ex-BBB também. Na Rede TV também, no programa da Sônia Abrão. O SBT tá passando fantasia. Isso. É tudo relacionado a uma coisa, digamos, Big Brother, ou então é um programa que, digamos assim, é, sei lá, Mama Brusqueta na CNT ou coisas do tipo, que não leva uma pessoa ao caminho real, assim, digamos. Nossa, viajei, enfim. Mas é que não tem programas que, sei lá, prestem, mas então ele já segue essa teoria de se ficar informado do que as pessoas vão comentar no barzinho ou coisa do tipo. Mas enfim. Sabe o que eu mais tô achando interessante nesse Big Brother? É ter uma ex-homem e ninguém sabe disso, cara. Eu só tô assistindo enquanto ela tá pegando alguém. Quando ela largar, eu paro de assistir. Porque eu quero ver um dia ela fazer tipo brincadeirinha de troca de segredos, sabe? Amor, vamos brincar assim de trocar segredinhos. Primeiro seu. Ah não, quando eu era pequeno eu fiz cocô nas calças na terceira série e tal. E aí eu não conto isso pra mais ninguém depois disso. Ah, agora fala o seu. Ah, bom, é... Até uns 3 anos atrás eu... Era homem. Eu quero ver a cara desse... Nossa, cara. Eu tô pegando... Nossa, cara. Eu acho que isso foi meio que uma espécie de prova de resistência. Porque lá ninguém tá sabendo que qual é o nome dela mesmo? Ariadna. A Ariadna é o Ariadno, digamos assim. Ou seja, todo mundo, depois que eu quero saber a hora que ela ou ele falar que não é a Ariadna. Ela já teve um Big Fone. O que vai acontecer nessa casa, enfim? Ela vai ter que esconder o pinto por alguns dias. Não, ela não tem, ela já amputou, coitado. Ah, capô. Capô. Deu é, não. Nossa, cara, é sério. E tipo, ah, é muito bizarro, sabe? Porque ninguém sabe que ela já foi homem. Tipo, a Inego tá muito crente que ela é uma mulher com... Tá, cara, agora ela é uma mulher, mas não é uma mulher, sabe? Uma vez homem, sempre homem. E aí Inego olha pra ela assim, tipo, sente tesão. E aí você vai pensar, caralho, como é que alguém sente tesão por alguém que já foi um homem, sabe? E aí o cara tá pegando, nossa. Nada contra quem troca de sexo, é só que... Não, mas é sacanagem isso, porque hoje as plásticas e as paradas estão tão cabulosas que, tipo, se você não... Sei lá, se ela tiver, tipo, de blusa de roupa de frio, você olha pra ela e não diz que ela é um homem. Cara, sério, eu já vi mulher muito mais feia que ela. Sim, por isso mesmo. É o que aí que mora o perigo, meu amigo. É, aí que mora o perigo, porque aí é capaz de até... De mulheres bonitas também serem uma Ariadnas da vida real, cara. Isso. Então vamos tomar mais cuidado. Isso. Muito cuidado, muita calma nessa hora. Vi de Ronaldinho, mas enfim. É. Não, mas a do Ronaldão lá não teve escapatória, não. Porque a Ariadna, eu nunca escutei a voz dela, né? Eu só ouvi falar, só vi a foto dela. Mas porque, tipo, a do Ronaldo lá, aquela Andréia lá, não tinha como, velho. Porque a Ariadna, não tem como você confundir, porque tem duas coisas que não tem como fazer cirurgia, né? Não tem como você ficar com voz de mulher e não tem como você tirar o pão de Adão, né? O gogó. Então, por mais que ela fale, ai gente, ai Bial, eu adoro essa casa. Mas não tem como, porque é um homem que tá fazendo voz de mulher. E esse Big Brother, com certeza, já digo logo, esse Big Brother com certeza vai rolar putaria, que ele até uma atriz pornô eles colocaram lá, não foi? Não, foi uma que posou nua, blá blá blá. Mas teve uma mulher que já fez um tape pornô também, que eu tava vendo no site Não Salvo, lá, sei lá, não entendo. Teve uma cara, num outro Big Brother também teve um que fez pornô. Mas, cara, o mais engraçado... Mas a mulher, mano, é porque o negócio é o seguinte, se tiver um ator pornô... As chances de acontecer sexo não são tão consideráveis quando é uma mulher que fez que é uma atriz pornô. Porque quando ela, a mulher, ela consegue seduzir o homem muito mais fácil, entendeu? Porque tenho certeza absoluta que se ela for atriz pornô e quiser fazer falar bem assim, ó, demorou de boa, é nóis, entra aqui debaixo do cobertor, vai ter tipo uns três pra ir. Cara, qualquer mulher bonita ou de um corpo bom é capaz de fazer isso, cara. Um homem é pessoa, cara, um homem é ninfomaníaco por natureza. Não adianta. É, muito é tipo, bom, quer transar roupa, enfim. Ou seja, no Big Brother vai acontecer isso. Mas, o que mais me emputece no Big Brother e com o público, não, isso não é o que mais me emputece. Tem muitas outras coisas que eu até comentei no Caramba bem passado, mas uma coisa que me emputece também é que fala, não, mas o interessante do Big Brother não é que é, não é que nem Casa dos Artistas ou A Fazenda. São pessoas normais, são civis que estão lá. Não são pessoas normais, são modelos, são pessoas selecionadas, cara. Não é tipo o seu vizinho que vai pro Big Brother, sabe? Então para de ser idiota e abre o olho. Olha, o Big Brother tá na 11ª edição. E quantas vezes você viu alguém lá dentro que você conhece? Cara, a pessoa mais... Eu lembro de até a ganhadora, a Cida, que ganhou Big Brother não sei qual. Ela era uma que entrou até numa promoção, não sei o que lá, nem lembro que promoção. Ela e mais outro cara entraram numa promoção e tal. Mas de resto era tudo selecionado, cotado, sabe? É o que eu falo. Quantas vezes você vê uma pessoa feia lá no Big Brother? Feia daquelas que você faz... Nunca. É o que eu sempre falo também. Se você continua mandando vídeos pro Big Brother, você está indo pela maneira errada de ir pro Big Brother. Primeiro você tem que pousar pra uma revista feminina ou masculina, dependendo do seu gênero aí. Ou então você tem que fazer sei lá o quê. Mas não é o caminho. O vídeo não é o caminho. Sei lá, vire gay ou sei lá. Não sei, arruma algum escândalo ou coisa do tipo, ou então vá pose na G se você for homem, ou pose na Playboy se você for mulher. Aí sim, o caminho perfeito, e em poucos dias você será chamado para ir pro Big Brother. Esse é o caminho. Agora, por exemplo, o negócio, o lugar da Cida que entrou lá foi por um telefonema. Aí sim, aí para você ver que nem foi pro vídeo também. Foi pra uma promoção que você ligava lá e ficava registrado números e sorteava até que saía alguma pessoa. Ou seja, nem ela foi pro vídeo. Enfim. Tá vendo, cara? Tá vendo? Você tem sua câmera só pra gravar vlog pro YouTube agora. Você não vai ter uma câmera pro Big Brother. Isso. Acorda, meu amigo. E se você fizer um vídeo e mandar pro Big Brother, o máximo que você vai ser escolhido é para ir pra aqueles pérolas do Big Brother lá, coisa do tipo, né? Barrados do BBB. Uma vez eu vi um, cara, eu achei a coisa mais retardada, mais idiota. É tipo, não foi engano nem nada. A mulher, ela tava na piscina, ela ia sair da piscina e começou a falar quem ela era, eu acho. Mas o que se deu? Ela foi sair da piscina e o biquíni, a parte de cima do biquíni caiu. Aí ela tampou e o vídeo acaba nisso. Mandaram pra tentar entrar no Big Brother, sabe? Hã? Quer dizer que, tipo, meu biquíni caindo agora é meu motivo para entrar pro Big Brother. Uau! Porra, cara. Que cor que é o seu biquíni? Meu biquíni, ele é rosa em cima e embaixo ele é um rosa mais clarinho. É, um rosa degradê, né? É. Fica bonito assim. Um rosê, tá? Né? Não, é porque meu corpo ele é esculpido pra isso mesmo. Foi um rosa assim, um pouco mais... Passa calma, forma bonito. Ah, adoro. Passa chá, assim, entende? É desse estilo aí que eu gosto, Tuti. Pois é, cara. Eu até pensei em você quando eu fui escolher. Foi? Oi, claro. Ah, eu sabia. Quando eu fui pra Caldas também, eu fiquei escolhendo aquela sunga assim, pensando no Tuti. Será que o Tuti vai gostar? É. Aí devia para, ir pro, né, Big gente? Brother, hein, Rafa? Ah, ia com certeza ia rolar um aquela boca. Ah, enganamos vocês, hein? Eita porra! Já tocando. Ah, já tocando. Pegadinha do malandro. Já tocando. Porra, já a gente fala de sexo, já ele fala tocando. É. Que é isso? Mas já tocando no assunto, Tuti, se você fosse pro Big Brother, como você se comportaria lá? Como eu me comportaria? Cara, o que todo mundo fala, eu seria eu. Eu seria eu, cara. Tá, eu ia jogar o jogo e tal. Porque lá é um jogo, pra você que não sabe, lá não é um lugar onde as pessoas são felizes e fazem provas a cada semana. Lá é um jogo, sim, uma corrida por R$1 milhão. E, cara, basicamente, eu seria eu. Mas eu evitaria andar com pessoas falsas, como dizer as pessoas e tal. Eu só ia me afastar de quem eu acho que tá errado. E de vez em quando eu até ia pensar, tipo, digamos, ah, essa pessoa pode fazer mal pra minha credibilidade, melhor eu sair de perto dela, porque lá eu não quero ser amigo de ninguém, eu quero ganhar R$1 milhão. E nas festas eu ia ser um babaca, eu não ia nas festas nem nada, eu ia dormir e tal. Só. Isso. Antes de eu falar pro Rafa também como é que ele se comportaria, você tocou bem no assunto aí, que foi a pessoa falar: ah, mas ele tá jogando, não sei o que. Cara, meu amigo, aquilo é um jogo. Eles fazem provas de resistência ou provas de sorte todos os dias, e você vai me dizer que aquela coisa não é um jogo? Se pessoas estão sendo eliminadas toda semana e um vai sobrar e ganhar a porra de 1 milhão, você tá dizendo que aquilo não é um jogo? Puta que pariu, meu amigo. Mude seu conceito de jogar. A proposta é a mais bizarra, né? A proposta do programa, que é o público brasileiro julgar a personalidade de tal pessoa e seus atos em sociedade. Só que numa sociedade de gente babaca. E aí, tipo, se a pessoa é barraqueira, ela é uma merda. Se a pessoa é brincalhona, ela é a tal. E aí o brasileiro acha que tá com poder na mão e acha que as pessoas que ganham Big Brother, se fosse um país feito só de pessoas que ganham Big Brother, seria um país perfeito? Não seria. Isso. Todo mundo é falso lá, cara. Vocês não entendem isso. Isso. Ou seja, se você vai, por exemplo, votar na pessoa: ah, ela tá jogando, eu vou votar nela. Cara, meu amigo, aquilo é um jogo, então você está fazendo. Você também está jogando se você votar nela ou não votar nela, enfim. Mude seu critério aí. Mas enfim. E Rafa, se você fosse no Big Brother, como você se comportaria? Ah, velho. Eu acho que eu ia ficar me bater na primeira semana, porque eu ia ficar à toa. Provavelmente, se eu ficasse à toa, eu ia ficar sendo idiota, mongol e infame o tempo todo. Provavelmente o pessoal ia ficar revoltado comigo e ia querer me bater e me tirar da casa, não aguentando mais. Provavelmente ia desenvolver muitas piadinhas de pintinho também. É, ia ser complexo. Eu tô conseguindo idealizar aqui. Eu acho que eu ia ter uma piadinha de pintinho nova a cada dia. Ia ser legal. Não ia ser. Pô, porque não, porque Big Brother é quase um spa, mano. Fala sério. Tu tem academia, tem sauna, tem piscina, tem um monte de coisa. Tem gente bonita, tem comida. Você ainda ganha dinheiro, carro, ainda sai, posa pelado, ganha mais dinheiro e fica na mídia. Que porra é essa? É um spa, velho. Pois é, cara. Ainda corre o risco de levar uma cutucada nessa edição. Enfim. Agora, eu, como eu me comportaria? Você. Digamos que, sei lá, cara, eu não sei como. Eu sou uma pessoa tímida pra caramba, todos me conhecem, ou seja, eu ia ficar lá isolado no meu canto e depois, cara, ninguém ia perceber e eu estaria na final e ganhava essa merda, digamos assim. Bom, não sei, eu só sei que todo mundo ia votar no paredão, porque todo mundo ia falar que não teria afinidade comigo. Ai, Bial, eu vou votar no Jaider. Assim, não é porque eu não gosto dele, não é porque ele é mau cara, é só que eu não tenho, você sabe, afinidade com ele. Esse negócio é um caô da porra, né? A desculpa dele é porque essa semana a gente não ficou muito junto ali, sabe? Cara, e a gente também não tá se entendendo muito bem, então. Eu gosto do cara que é sincero e fala: eu vou votar no Jader porque eu não fui com a cara dele, eu achei ele um escroto, idiota, que não fala com ninguém, aquele magrelo, filho da puta com a voz bonita. Então eu vou votar nele. É isso. Obrigado pela parte que me toca. Ei, não. É sério, isso é sério. Tuti, tu vai ficar escondendo lá? Por que que tu não. Por que que tu vai? Quem você vai indicar para o paredão e por quê? Ah, eu vou indicar o Tuti. Tu não tem um motivo pra indicar o Tuti. Então por que você tá indicando, filho da puta? Não tem o mesmo motivo. É uma porra. Então indica, cara. Indica quem você tem motivo. Você não gosta daquele lá? Por que você não quer indicar ele? Ah, porque ele é forte, ele vai voltar do paredão mais forte. Porra, então tá bom. Mas você vai continuar vivendo na merda com ele te enchendo o saco. Então, porra. Se tem algum BBB ou alguém que pretende ser... Algum BBB é impossível, né? Alguém que pretende ser BBB ouvindo a gente, guarde essas dicas. E se você pretende ser BBB, você é babaca, cara. Porque você não vai conseguir. Se você conseguir, você vai ser babaca na casa. Então, um beijo. Ainda vai ficar longe dessa família. É isso aí, cara. Vai chorar, vai falar que era uma mãe. Vai tomar no culto, geral vai te atirar. O problema também de um ex-BBB é que ele vai ser sempre um ex-BBB. Tipo, sei lá, se ele for tentar outra carreira, simplesmente ele será um fracassado. Fracassado. Porque o destino dele é ser ex-BBB, sei lá. Você não tem outra coisa. Cara, poucas pessoas se safaram disso. Que foi o caso da Sabrina. Sabrina! Que foi pro Pânico e depois de muito tempo que saiu esse emblema dela de ex-BBB. E quem mais? A Iris? Foi pro Super... como é que é? O Fama? TV Fama. E é, né? Pouquíssimas pessoas é que tiraram esse emblema aí. E o alemão... O mais engraçado foi o alemão. que só inflou mais esses dias de BBB e agora ele tá no aquecimento. Tava, né? Agora começou. Mas tava no aquecimento BBB. E grandes bostas, vamos combinar. Só flashback de BBB que sempre foi uma bosta, né, cara? Se você for um ex-BBB, você vai ser ex-BBB. Se você entrar no lugar, olha um ex-BBB, ou seja, você não vai arrumar emprego porra nenhuma, você vai só... Cara, até pensando nisso, até melhor. Você vai sair em revistas, você vai entrar em baladas de graça, porque você é uma das atrações, mesmo não querendo. Enfim, não sei. Cara, o mais legal é que a pessoa que pretende entrar no BBB, ela pensa, não, vou entrar também, vou ganhar 1 milhão, não sei lá. E a pessoa, tipo, acha que é mais fácil ela entrar no BBB do que ganhar na loteria, cara. Vamos fazer os cálculos. Tipo, primeiro, pra entrar no BBB, você não pode ser feio, você não pode ser gordo, você não pode ser idiota, você tem que ser no mínimo simpático, você também não pode ser muito pobre, pode até ser, com sorte sempre. E você também, cara, você não pode ser um monte de coisa pra você entrar no BBB. Pra jogar na loteria, você precisa ter 2,50. E aí? O que você acha mais fácil? Hein? Fica a resposta pra vocês. E o problema pra entrar no BBB também é que você tem que pousar pra revista, mas enfim. Pois é. Tipo, pra você pousar pra uma revista não serve a filipeta do dentista da sua cidadezinha do interior. Tem que ser revista mesmo, meu cara. Isso aí, nem naquelas revistas ou jornais policiais ou coisa do tipo. Pois é. Pousar pra... Ah, já posei, saiu no jornal aí. Aí o cara com a foto de presidiário dele. Saiu no jornal aí, fulano de tal mata 2 pessoas, porra. Coloca. Cara, eu queria que colocasse o marginal dentro da casa. Não, e teve também, rola esse boato de que o Doni, o Domini, é Domini, na época do BBB da Sabrina, descobriram que o nome dele não era Domini e que ele tinha matado uma pessoa em Goiás, onde ele morava. Depois disso, depois que acabou o BBB, que surgiu os boatos dele, dizendo que ele era foragido e tinha matado não sei quem lá em Goiás, cara. Geral, depois, tipo, a mulher que pegou ele lá, caralho, o que foi que eu fiz? É, cara, já eu vou estar procurando essa notícia e colocando aí pra vocês. Caraca. Mas enfim. Não, o legal também era... Legal não, né? O maneiro... Não, maneiro não, cara. O estranho, cara, é o Dourado, né? Porque, tipo... Que nem ficou todo... Nossa, Dourado, não sei o que lá. Quando ele recebeu o Poder Supremo, né? Caraca, o Poder Supremo. Oh, caralho, Dourado. Ainda mais que o Dourado veio de outro Big Brother. Aí o nego ficou muito... Caraca, é o Dourado, meu irmão. É o Dourado. Caraca, ele voltou, meu Deus. Não sei o que lá. Cara, Dourado é tão humano quanto você. Tão humano quanto Silvio Santos. E o Babu. Tão humano quanto seu pai. Opa! Tão humano quanto sua irmã. Tão humano quanto aquela prostituta lá na esquina, cara. É travesti, é bagunça. Se ele recebeu o Poder Supremo de uma merda de um reality show, ele não é melhor. Ele não é melhor que você nem de longe. Existe gente melhor do que outras pessoas. Mas ele não é melhor que você. Você não tem que idolatrar ele na internet, porque não adianta, cara. Era um realityzinho. É um realityzaço no Brasil. Mas, pô, receber o Poder Supremo no Big Brother te faz... Ô, foda, não. Então, eu sinto muito, cara, mas você... Você não, você que idolatra o Dourado... Ah, sinto muito, mas você tem que tomar um chá de Simancol, dizia a minha avó. É, desse negócio aí, mas foi foda a parada lá. Porque, digamos que ele recebeu o Poder Supremo e depois, uma semana depois, todo mundo da casa votou nele. O bicho, eu tenho Poder Supremo e não sei o que, vocês não podem votar em mim. Foi foda. Digamos que... enfim... você tá falando aí, pessoal, ele como normal como a gente, sei lá, apenas com 1 milhão a mais. Cara, filho do Eike Batista, que é mesada de 300 mil. Se eu tivesse mesada de 300 mil, eu seria filha da puta. Não, seria bem pior do que você. Seria filha de uma pessoa rica. Seria filha da puta mais rica do mundo. Eu sou rica! Mas, cara, eu seria muito babaca. Muito mais do que eu sou hoje. Por mais que pareça impossível, eu seria. Porque, cara, se eu tenho grana, pra que eu tenho que ficar agradando os outros? Sério mesmo. Eu acho que é assim que os ricos babacas pensam, sabe? Eu ia doar pra ONG, eu ia doar pra uma parte de coisa, mas eu seria babaca com todo mundo, menos com quem não merecesse, obviamente. Mas, tipo, eu não. Assim como quem ganha o Big Brother é babaca, escroto por si mesmo, só porque se acha o ex-BBB, Eu seria também, porque se eu fosse ex-BBB ou se eu fosse rico, eu seria escroto, porque não ia ter mais que dar satisfação pra ninguém, sabe? Porque eu seria um cara que passou por uma coisa que você quer passar, sabe? Você quer ter dinheiro, você quer ir pro BBB. Você não foi e eu fui. Aí eu seria escroto com você. Porque eu teria o poder. Não o supremo, mas o poder. Você já tem o poder, Tuti. É isso aí, meu irmão. Somos nós. Querer é poder. Tuti é muita sedução, né? Eu falo mesmo. Então, o Big Brother 1, né, foi legal porque ele foi aquela foi diferente dos outros. Que o Bambam, que ganhou, ele criou um personagem pra ele dentro da casa, que era a Maria Eugênia, que era uma vassoura lá, com um monte de paraiadinhas e tal. E ele chorava abraçado com a vassoura, era tipo um amigo imaginário dele. E ele acabou, ficou famoso, a galera gostou dele assim e ele ganhou o Big Brother. Tá vendo, cara? O esquizofrênico ganha o Big Brother. Tenso. Eu quero saber como ele ganhou, cara. Sério, se fosse o Bambam nos tempos de hoje, com certeza eu acho que ele não ganharia. Tipo, eu acho que ele voaria na primeira semana, mas enfim. Vocês lembram qual foi o segundo? Rodrigo Cowboy, isso mesmo. Esse daí já é um perfil, já, digamos assim, neutro. Ele nem era o vilão, nem era o mocinho, assim. Pois é, ele era o cowboy. O cowboy. Chegou, ficou na dele, parando, ganhou. Olha que lindo. E o Big Brother 3 foi quem mesmo? Big Brother 3 foi o Domini, o tal ex-presidiário, pelo que dizem. O fugitivo, não, que mata. O Domini era um cara humildezão e ele ganhou, pelo menos no Big Brother ele ganhou e tal. E ele era humilde e tal. E se você fosse ver, a linha de quem ganhava o Big Brother era sempre os humildes, né? Já percebeu? É. Só que a maioria dos que ganhavam primeiro foi o Bambam, depois foi Cowboy, Rodrigo Cowboy. O Cowboy, e aí depois foi o Domini, e aí o quarto foi a Cida, né? A Cida, que pra mim é o exemplo que pelo menos uma vez o Big Brother pegou alguém que, tipo, precisava de 1 milhão, precisava de um pouco de luxo na vida, então trouxe essa pessoa. Apesar que dizem que ela ficou muito mais prepotente e babaca depois que ela ganhou o Big Brother, que só reforça o que eu disse agora há pouco, né? Mas tudo bem. Só dizem isso. Eu não conheço ela, então pra mim ela continua sendo a pessoa linda que ela foi no BBB 4. Isso, e o 5? E o BBB 5 é qual mesmo? Jean. Isso, Jean também, que era humilde. Humilde. Dizendo, ele era gay e tal, aí... E ele era gay, e isso fez com que a galera sentisse um pouco de pena dele, por causa que ele era sofrer um pouco de preconceito. E aí, se fosse ver a linhagem ainda da galera humilde, ainda tava fazendo aquele efeito lá dentro do Big Brother, né? Até aí, que agora, foi quem? A Mara. Isso, essa daí foi uma das que mais precisavam. E ela foi uma das pessoas que mais aproveitou o dinheiro dela, digamos assim. Ela era ex-boia fria, né? Pra quem não sabe, boia fria é a galera que cata, que colhe cana de açúcar. Isso, foi uma das pessoas que... Ela parece que montou uma pousada perto da praia e... Sei lá, foi uma das pessoas que mais investiram no dinheiro dela e tá continuando vivendo aí com 1 milhão. Não sei se naquela época era 1 milhão ainda. Não, depois do... A partir do 6 começou a ser 1 milhão. Então ela ganhou 5. A partir do 5. Ganhou 500 mil, então. Mas foi uma das pessoas que mais investiram. Não, ela ganhou 1 milhão, cara. Ganhou 1 milhão? Ah, então. A partir do 5 ela ganhou. Ela já ganhava 1 milhão. Enfim, mas foi uma das pessoas que mais investiu. Tava vendo uma reportagem, foi no Globo Repórter, das pessoas que... O que fim levou, digamos assim, os ganhadores do BBB. Isso depois dela, quem foi que ganhou? Foi o Diego Alemão. Aí sim, aí já mudou. Já mudou. E o Alemão, ele é o cara que ele é o cara despojado, o cara bonitão, onde as mulheres são fãs dele e onde ele fica com mais de uma mulher dentro da casa. Só que o que aconteceu? Inicialmente, o Cowboy era o mais cotado pra ganhar o Big Brother 7, porque ele era o mais humilde, pá. Inicialmente. E o Alemão era o cara mais despojado, tipo, pai, aí, mano, hashtag. Aí, o que aconteceu? O Alemão ficou com a Fanny e depois ele se apaixonou pela Iris. E aí o Cowboy começou a jogar contra ele porque viu que ele começaram a fazer muito sucesso, assim como aconteceu com o Domini. O alemão foi indo pro paredão diversas vezes, e a galera não tirava ele pra ver o que aconteceria entre ele e a Iris, e ele foi ganhando força. E por mais que ele seja despojadão e tal, a galera ficou com pena dele por ele estar sofrendo aquelas paradas por amor, tá ligado? Uhum. E quando envolve amor na parada, a galera fica com pena, né? E aí o alemão acabou ganhando, e eu acho que o alemão ganhou mais por pena mesmo, assim, a galera ficou com pena dele estar sendo alvo e ele ganhou. E aí o oitavo foi o Rafinha, né? É. Isso, é, só comentar, o Diego Alemão, antes eu tava falando do negócio da Mara lá, então ela montou a pousada dela lá e ela ajudou a filha dela que sofreu de paralisia cerebral aí. Realmente merecia. E o do Diego Alemão, ele pegou o dinheiro dele e ele criou. Não, não sei a opção o que ele fez com o dinheiro, mas ele montou a empresa W1 Produções e Eventos, que tipo, gerencia tipo, celebridades. Outro é quem vai procurar dele, ele é a maioria dos BBBs. Até também eu fiquei sabendo do. Eu acho que foi da banda do Rafinha, que é esse outro BBB aí, que ganhou 8, que foi procurar o alemão pra fazer o clipe da banda dele. Que eu esqueci o nome da banda dele, eu acho que, se não me engano, é Sony. Alguma coisa do tipo assim. E o Rafinha, que ganhou, que ganhou também 1 milhão, foi do BBB 8. Ah, e, pô, ele mereceu. Mereceu não, tá? Existe merecer, existe não merecer, independe do seu ponto de vista. Mas, pô, o cara era entregador de fruta e tal, morava num lugar pobre também. De verduras lá, alguma coisa assim, né? É, entregador de sacolão, pra generalizar. É que ninguém falava sacolão na Globo, então o nego já... Mas tudo bem. E, pô, mas mesmo assim, foi em 2008 isso. E 2008 era a época que Ceremo era, tipo, ser judeu na época do nazismo, saca? Nego só faltava comer seu cu e cuspir em você. Mas ele não era emo. Não, ele tinha pinta de emo, cara. Não era emo. Mas aí nego, tipo, ah, usa franja, vamos, ele é emo, puta que pariu. Nego odiava, tinha gente. Essa galera, tipo, principalmente adolescente, né? Porque adolescente é todo filho da puta escroto. Aí nego falava, caralho, Rafinha é emo, filho da puta, odeio Rafinha porque ele é emo. E hoje em dia, cara, você vai ver, se você é emo, cara, você é só mais um na sociedade. Mas na época, puta que pariu. Isso, e ele sempre foi um cara muito humilde também. Ele tinha humildade, até que ele era bastante humilde, só que ele era um cara mais espojado que as outras galas. Por mais que ele seja humilde e tal, ele era um cara tipo, de um estilo diferente, ele tinha uma banda de rock e tal. Então ele acabou fazendo sucesso, mas ele acabou fazendo mais sucesso por ter ficado mais no canto dele, voltou àquela linhagem do humilde. E o nono Big Brother, quem ganhou foi quem mesmo? Nono foi o Max, Maximiliano. Isso, e o nono foi o Max. E aí começou o Max. O cara jogador, ele não tinha vergonha de jogar. E até quando ele foi se apresentar, ele falou: eu estou aqui para jogar, não sei o que, e bababá. E ele era, tipo, brincalhão, ele tinha um jeito irreverente também. Só que ele brincava. E ó, ele jogava. E ele não escondia, tipo, ele planejava voto e ele fazia um monte de coisa pra. Mas não tá errado, não, cara. Tem que ser assim. Esse daí foi. Acho que foi o que eu menos acompanhei, foi esse daí. Que sei lá, acho. Aí, e o último até agora, Marcelo Dourado. Isso, e ele também foi no mesmo estilo do Max, só que ele tinha um estilo mais irreverente que o do Max. Pois é. Cara, ele, agora... Realmente, ele não escondia ser jogador em nenhum momento. Por mais que o Max também tinha falado que ele jogaria e que ele era um jogador, em nenhum momento ele, tipo, tocava o foda-se. E o Dourado já tocou mais o foda-se, e o Brasil se identificou com isso no Dourado. Por ele ser irônico e cabuloso, e a galera se identificou com ele. É. Bom, cara, depois de todos esses vencedores, eu vou pular um pouco mais pro Twitter e Big Brother, cara, que tem certas coisas que me deixam puto, que é, são as pessoas que vão no Twitter pra, tipo, criticar o Big Brother, como se eles tivessem com a razão, como se o Big Brother, não sei lá, não sei lá, e aí, pô, faz umas piadinhas gastadas, tipo, um senhor colírio, não vou dizer qual, Federico De Vito, disse... BBB igual, pra ver animal enjaulado, eu vou no zoológico. Cara, você participou de um reality, não sei se você lembra não, meu amigo. Mas você também participa dessa podinha aí de galera bonitinha que tá na televisão e não serve pra nada. Só queria te lembrar disso, ok? Então, por favor, amigo, baixa sua bola aí, valeu. Macaco senta no rabo e aponta dos outros, é uma coisa muito linda isso, mas aí. É. Sendo que, porra, digamos que ele já foi um bicho enjaulado, coisa do tipo. cara, você ainda é um bicho enjaulado, porque você tá preso a essa mídia de garotinhos que te adoram e, porra, não adianta, cara. E aí, caraca, aí nego fica falando assim, ah, odeio Twitter quando tá passando Big Brother, porque todo mundo fica comentando, acho uma bosta isso. Que bom que você acha uma bosta, cara, mas ninguém vai parar de comentar porque você acha uma bosta. Cara, não adianta. Isso mesmo, e outra coisa também, é assim... Casais em BBB, vocês acham que dão certo? Porque até agora eu não vi nenhum que deu certo, assim. Eu vim aqui pra jogar, mas também tem que me divertir. Aí vai, pega um cara aí, pô. Foda. Depois sai do Big Brother, acaba a coisa, uma coisa mesmo. Não, nem todos. Tem a Fernanda e isso. Quer dizer, o Justin, a Flávia. O Fernando, Justin e a Flávia, eles estão juntos até hoje. Isso, eles se casaram e estão juntos. Isso, são os únicos até. Acho que eles tiveram um filho, não foi? Foi, eu acho que foi. Não sei, então não tenho certeza. Nossa, cara, o filho fala assim: como é que vocês se conheceram? Haha, filho. No Big Brother. Foi no reality show. Meu Deus. Mas é muito difícil, porque sempre, quando começa, ah, o casal que vai formar, não sei o que, sai uma semana depois, ah, acabou, não deu certo. Uma semana, mas mesmo assim, esse Big Brother, o primeiro casal do Big Brother foi formado com primeira festa, já rolou uns pega lá. Com certeza essa parada vai rolar uns breguenates, umas lutaria e uns... tudo. Mas aí então, sai lá fora, uma semana depois o povo já termina e fala, ah... Aí o boto fé que eles usam mesmo, desculpa. Ah, foi por falta de afinidade, gente. É. Ah, mas por que você terminou com ele? Ah, não, é que assim, semana passada a gente não se falou muito afinidade, eu joguei ele pro paredão. É, afinado. Porra, cara, nossa. Não, eu ia usar uma bem ruim, tipo. E aí, gato, o que você acha de ir lá no paredão comigo, hein? moleque. Não. Sua linda. Adorei. Mergulhar na piscina assim, saca? E aí, sua linda. Caraca, nossa, mano. Sério, lá, tipo, lá é uma parada assim. Pessoas estranhas numa casa se pegam, cara. Tipo a festa rave, assim. Não, não é pessoas estranhas. Não, é. Pessoas. São pessoas chicas que você não conhece. Não, são pessoas que pousaram para revistas que você não viu. Coisa do tipo. É. Mas enfim, mais alguma coisa, galera? Ou podemos terminar o nosso cast? Não, só comentar o Bial. Isso, Bial. Aquelas frases, aquelas histórias, digamos assim, do Bial. Todo Big Brother é a mesma coisa. Ele chega e fala, por exemplo, ele vai. Tem um Tuti o Rafa no paredão, ele fala: você foi um garoto iluminado que veio aqui, que não sei o que, que chutou uma pedra no caminho. O Bial é muito chato, mano. Não. Cá pra nós, o bicho tem um dom de ser chato. Às vezes ele fala as coisas bonitas, mas porra, não é a hora de falar coisas bonitas, mano. É a hora de falar: alemão, tu tomou no cu. Ou tu vai dizer, sei lá, velho. É isso, velho. Tuti, tomou no cu você dessa vez. Entendeu? Se fudeu, meu irmão. Dourado, se fudeu, mas enfim. Dourado. Então vamos ver aqui quem se fudeu, olha só. Não, e o legal é o climinha que eles criam. Tipo, ah. E o eliminado de hoje é... Você verá logo após os nossos comerciais. Então, mas antes disso, vamos dar uma espiadinha. Ah, cara, espiadinha no meu... Ah, não. Porra, cara. Tipo, espiadinha. O que, é que ele ficou falando? Ai, eu acho que ele foi... Do jeito que ele falou, parece que o fulano que vai ser eliminado. Porra. Tanto que eu vi um comentário no Twitter do... Vou até coloquei aí no Twitter do cara que fez esse comentário genial, que é assim, ah, queria ver na espiadinha um cara cagando no sofá só pra ver a cara da galera. Porra, queria que você pode, né? Assim. Chega o Bial e fala: o eliminado de hoje é a Solan. Daqui a pouco a gente volta com mais coisas do tipo. Hã? Não, propaganda, ele anunciar, enfim. Nossa, ele, voltamos direto da nave Big Brother. A nave mãe. Nave mãe, porra, Bial, ele curte uma ufologia maneira, né, galera? Até ele curte a droga. Deve ter sido, achou que foi abduzido, e agora? O bicho curte álcool e drogas. Atenção, participantes da nave mãe, bicho chega voando muito baixo. É. Solta o baseado. Atenção, viajante. Boa. Participantes da nave. Uma pessoa altruísta. Uma pessoa calma na casa, sabe? Uma pessoa relax, que curte a vibe. É, Bial. As dorgas. Então, a gente já sabe, meu amigo. Um comentário à parte. Lembra das vezes que o Boninho falava no meio do Big Brother, cara? Quem não tinha medo disso? Teve uma vez que eu lembro do Boninho, ele falou. Caraca, o Boninho falar é tipo Deus, saca? Falar com as pessoas de lá. Tipo, o bicho fala, pô, até uma vez, eu vou estar colocando o link do vídeo aí, que um cara tinha usado um cortador de unha de outra pessoa. Aí ele falou... Não, é porque o negócio foi o seguinte. A Naná, esse Big Brother aí eu vi. Foi o Big Brother do Alemão, não foi não? Acho que foi, eu não lembro. É, o que eu vi mais foi... Não, sei lá que tipo, Big Brother foi. Tomar no cu também. Mas o negócio foi o seguinte. Galeres, ele... A Naná era diabética, algo do tipo, saca? E... Tava usando um alicate que não era esterilizado. E aí, por ela ser diabética, era perigoso, né? Se infeccionasse ou inflamasse... Quem é diabético pode correr o risco de ter que amputar depois, porque a cicatrização é mais complexa. E aí ele foi lá e brigou com ela, falou assim, se você pegar esse alicate de novo, fica na tua bunda. Quer pegar a porra da infecção, não sei o quê. Me chocou muito puto, tá o link aí do vídeo aí que o Boninho baixou no Big Brother e ficou putaço lá, mas enfim. É tipo Deus ajeitando as coisas na Terra, saca? O nego se sente abalado. Isso mesmo. Bom, galera, mas enfim, terminar o cast por aqui, beleza? E vamos para as nossas queridas conclusões. Por favor, Tute. Mais um tweet desse cara que comentou do cagando no sofá. Nova prova do líder, galera. A piroca de um dos participantes está escondida pela casa. Quem acha que é isso? Genial. Então, vamos achar, galera, por favor. Me amarrei, velho. Puta que genial, velho. Adorei. Muito, muito. Ai, mano. Caraca, muito bom. Não preciso nem concluir. Só quando vocês acharem a piroca da Ariadna, vocês me falam aí, galera. Brei. Isso daí, então. Terminando mais um Caramba Cast. Isso, se você tem medo do Big Fone, comente pra gente. Se você sempre quis entrar no BBB e, sei lá, participar da festa que sempre a Daniela Mercury está lá, mas enfim. Provavelmente essa festa nova vai ser festa da piroca perdida, né? Isso, coisa do tipo, sim. Ah, é. Ou então a prova do líder, hein? Mas enfim. Bom, galera, estou aí terminando o cast. Aguarde os próximos casts, inclusive os 50, que está foda isso. Engraçado que eu estou prometendo ele, se eu não conseguir editar isso até lá, eu estarei. Mas coloca a gente cantando lá durante 50 minutos. Eu estarei fodido. Mas enfim, torçam para mim editar esse cast até o dia que for o cast 50. Beleza? Então é isso aí, continue comentando, clique na caixinha de comentários e isso daí. Beleza? É isso daí, galera. Hasta la vista. Fui! Tut, vai atender o telefone, mano. Tá bom. Atenção, escute essa mensagem até o final. Oi, que mensagem? Você foi selecionado para ser o último participante do BBB 12. Caso queira participar, digite 1 para confirmar, digite 2 para não aceitar ou digite 3 para ouvir novamente. sei. Vai nessa aí, Big Fone, secretário eletrônico. Falou aí, valeu pelo trote, amigo. Quem era, Tuti? Ah, era trote, falando, entrei no Big Brother, só apertar 1, sei. Ah, pensei que tinha mandado você procurar a piroca da Ariadne. Última notícia, Big Brother Brasil 11. O último participante não acreditou em nossa ligação e não quis participar do nosso, da nossa casa mais vigiada do Brasil. E ainda estamos à procura de um último participante. Fique esperto, esse participante pode ser você.